De Salvador, gol 2067, transferido. 1200 pés. Via 360, Salvador. Thank you. 1935, bom trabalho. Salvador, boa, até 32, 16, perfil bom, você escuta. Conforme autorizado, até 32, 16. Controle Salvador, é o azul 2790. Será conforme autorizado, 2790, quanto possível, pode desmatar. Voador 3205.